uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, uma alegria retornarmos aqui e podermos mais uma vez compartilharmos ideias, reflexões, buscando através do conhecimento espiritual aquilo que possa nos ajudar, possa nos favorecer em nosso estado aqui no mundo material. Nosso tema da tarde, o tempo e nós. Nós vamos procurar refletir com base no conhecimento espiritual sobre a temática tempo. Se formos buscar o conhecimento sobre o tempo que os filósofos, desde a antiguidade e até hoje, esse tema ainda dá margem a um debate, a uma discussão, passando lá pelas teorias dos cientistas, nós vamos ver que o tempo, é um tema meio complexo, porque nós vamos perceber que há uma diferença de acordo com a pessoa, de acordo com a sua referência de vida, que vem a ser realmente o tempo. Então, para que a gente possa aproveitar bem o nosso tema hoje, nós vamos ficar com uma abordagem bem espiritual. Seria até interessante termos mais tempo para passarmos pelas ideias de Santo Agostinho sobre o tempo, mas hoje nós vamos ficar um pouco mais centrados em torno das ideias de um espírito em especial, e que é Emmanuel. Mas antes de a gente falar sobre as ideias dele propriamente, essa preocupação do homem com o tempo, então, ela remonta muito tempo atrás. O homem, desde que ele percebeu, né, a sua existência, que ele começa a se diferenciar na natureza em relação aos outros seres, ele começa a criar os seus sistemas de interpretar o mundo, de dar significado, ele começa a ter a preocupação com o tempo. Existem registros históricos de que o homem tentou controlar de alguma forma o tempo que ele tinha para realizar algo já há muito tempo. Praticamente desde quando ele começa a desenvolver a agricultura, ele começa a perceber que era possível perceber a suposta passagem do tempo que ocorreria. E ele começa a utilizar como referência a natureza. Então são os fenômenos que ocorriam periodicamente que davam a ele a percepção do tempo. Então as estações, as migrações dos animais, os ciclos que a Terra realiza, ele então ia dessa forma tentando medir o tempo. Um dos primeiros instrumentos que o homem criou para medir o tempo foi o relógio de sol. A partir da sombra que um determinado objeto projetasse numa superfície, ele conseguia ter uma ideia de tempo que tinha se passado durante o dia. Ou olhando a própria posição do sol no céu, ele poderia determinar mais ou menos quanto tempo ele ainda tinha durante o dia para realizar suas tarefas. E chegamos a instrumentos, até os nossos dias, admiráveis de medição de tempo. Para se ter uma ideia, hoje nós temos equipamentos tão precisos que medem o tempo, que vai ser necessário ser feito um ajuste agora no nosso calendário, acrescentando nesse ano de 2015 um segundo a mais no ano. Olha que coisa assim, aparentemente fora de sentido, né? Acrescentar um segundo no ano vai fazer diferença? Para a nossa vida diária, as tarefas simples que nós realizamos, se o ano vai ter um segundo a mais, não vai ter nenhuma diferença. Mas em certas áreas, em especial no caso da internet, vai fazer uma diferença muito grande se os relógios não forem ajustados esse um segundo a mais. Pode haver alguns problemas técnicos aí que vão comprometer o funcionamento da rede. Então veja, a questão do tempo para o homem, ela se tornou um grande desafio, né? Porque ao mesmo tempo que nós vamos ver que talvez o tempo não exista, aqui na Terra nós estamos presos a essa ideia de que o tempo está passando, de que o tempo tem que ser controlado. Então o homem, ele já vem nessa busca de tentar não só entender o tempo, mas ao mesmo tempo controlá-lo e adequar a sua vida a essa noção de tempo que ele criou aqui na Terra. Então nós vamos ter no dia 30 de junho o acréscimo então de um segundo no ano, no nosso ano. Porque vocês sabem que o nosso ano, ele é contado pela volta que a Terra está dando em torno do Sol. Esses 365 dias que nós temos do ano, mais 4 horas e mais tantos minutos e segundos, corresponde a essa volta completa. Como há uma alteração desse ritmo com os nossos relógios, é necessário acrescentar esse um segundo para completar esse ano terrestre, porque dizem que a Terra está num movimento aí de desaceleração. Nada que vai causar problemas para as condições físicas do planeta. Isso é uma condição natural dos planetas, das órbitas que eles realizam, esse atraso, ou às vezes até eles podem adiantar essas frações de tempo muito pequenas. O grande problema vai ser, na verdade, aí nas áreas que envolvem essa precisão que os relógios necessitam. Mas e tempo? Será que o tempo realmente existe? Será que toda essa preocupação, todo esse controle que nós exercemos sobre o tempo, será que isso é algo realmente importante para a nossa vida cotidiana, para a nossa rotina? É indiscutível. Nós temos tempo para tudo. Mas pensando na nossa condição de seres imortais, porque é o que somos, espíritos em evolução, temporariamente encarnados, será que o tempo existe? Perguntaram então a Emmanuel uma vez a respeito do tempo e do espaço. Perguntaram a esse espírito se existia realmente um tempo, se não seria uma criação do homem condicionado aqui à vida material e que, pelas suas necessidades e até pela forma viciosa do seu pensamento de tratar as coisas de uma forma, às vezes, muito pragmática, muito direta, se esse conceito ele não seria errôneo. E aí Emmanuel foi responder assim: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Então, quer dizer, naquele plano de vida maior, em que nós não temos a transitoriedade da vida material, o tempo é algo que não é objetivo, não tem como se dizer o que é o tempo. Cada espírito e cada um de nós, ao desencarnarmos, perceberemos o tempo de maneira diferente. E Emmanuel ainda completou isso: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Então, na condição de espírito, o tempo é totalmente relativo. Aqui na nossa condição material, o tempo é uma realidade. E é necessário, esse preciso que ele nos diz aqui, é em termos de necessidade. Nós necessitamos cuidar do tempo na condição nossa de espíritos encarnados. E todos nós sentimos isso diariamente. Ele completou a ideia assim: olha, as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Então isso significa que num plano de vida muito avançado, o tempo tem uma característica muito diferente. Por isso que é comum espíritos de ordem muito elevada, quando se comunicam, eles não darem precisão nas suas comunicações quando eles tratam de algum assunto que tenha de se situá-los no tempo, no nosso tempo aqui. Por isso, quando eles falam que está breve o período de transformação da humanidade, se nós buscarmos lá os textos iniciais que Kardec recebeu em inúmeras comunicações, era comum os espíritos se referirem dessa forma: está próximo um tempo de grandes transformações. E realmente, muitas transformações do século XIX, século XX ocorreram, mas não são exatamente aquelas que nós gostaríamos. Por exemplo, termos um mundo completamente renovado, completamente transformados. Hoje o que nós mais percebemos é o quê? A humanidade, mais do que nunca, ela precisa se renovar, precisa se transformar. E aí nós, quando lemos esses textos, nós até pensamos: poxa, será que os espíritos falharam nas previsões deles? Porque eles diziam que em breve, que no próximo século, tudo teria se transformado. Eles, muitas vezes, ao dizer que está próximo, está breve, naturalmente levavam em conta o livre-arbítrio das coletividades, se as pessoas aceitam ou não certas lições que a vida lhes oferece. Levavam em conta também a questão, ou melhor, nem levavam em conta a questão tempo. Porque para um espírito que tem uma visão tão abrangente de tempo, falar que em breve algo vai acontecer, para nós aqui poderia significar ainda décadas ou até séculos. Então, quando nós vemos essa diferença de linguagem, não é que há um erro, é que a percepção que eles têm do tempo é diferente para nós. Porque cada um de nós, se nós estamos encarnados, nós temos uma percepção das coisas. Se estamos desencarnados, ela é diferente. O tempo para nós aqui parece que, dependendo da circunstância de vida, não passa. Ou, se é em outro contexto, parece que o tempo voa. Mas o tempo, se ele existisse, ele não poderia ser acelerado ou apressado de acordo com o que nós vivemos. Então percebam que é a nossa forma de ver, de sentir as situações, que nos faz pensar que o tempo está acelerado, está correndo, que nos faz pensar que nós estamos todos os dias lutando contra o relógio. Parece-nos que hoje, nós, ao acordarmos, nós já temos que cumprir tantas tarefas, e até o término do dia, mais tarefas ainda, e parece que um dia só não nos basta. E isso vai se dever, então, a algumas situações. Nós poderíamos pensar, será que o tempo nos nossos dias está passando mais rápido mesmo? Na verdade, não. Não existe nada que nos comprove, que nos demonstre que nós estamos com alguma alteração nessa estrutura tempo. Mesmo porque nós já acabamos de ver, então, que é a nossa percepção do tempo que nos faz pensar que ele passe mais rápido ou menos rápido. O que que altera essa nossa percepção? O que que muda? O que que nos faz pensar que o tempo está mais rápido ou mais devagar? São inúmeros fatores da vida. Distrações, por mais necessárias que elas são para nós, elas modificam a nossa relação com o tempo. Talvez você já tenha vivido aquela experiência de que você está lá, entretido em alguma coisa, numa rede social, por exemplo, no meio de entretenimento, algo de distração, você se dá conta, nossa, já são tantas horas, já se passou tanto tempo que eu estou aqui nessa atividade. Outras situações nos faz também pensar que o tempo passa muito rápido, a nossa rotina atribulada. Cada vez mais nós estamos trabalhando mais, sendo obrigados a estudar mais e a ter mais compromissos. Antigamente alguém que concluísse isso, pô, décadas atrás aqui no Brasil, que concluísse o ensino médio, conseguia uma ocupação relativa na sociedade e ele não tinha necessidade de se especializar. Curso superior era para pouquíssimas áreas aqui. Mas com o tempo, com a modernização, a transformação da sociedade, cada vez as pessoas precisam estudar mais. Nos nossos dias já não basta mais você ter um curso superior. Você tem que ter pós-graduação, inúmeras especializações, e tem áreas profissionais que não basta ele ter uma especialização. Ele é obrigado a ter mais. Então ele vai ocupando cada vez mais o tempo dele com atividades. O trabalho também. Antes trabalhávamos muito, mas nos nossos dias nós trabalhamos muito mais também. É muito comum pessoas que são contratadas para trabalhar 8 horas por dia, mas ela vai perceber que ela vai todo dia ter que trabalhar muito mais tempo. E mesmo que seja remunerada essa hora, querendo ou não, é um tempo a mais que estão nos tirando, que nos estão levando a fazer atividades que nem sempre estão diretamente ligadas aos nossos desejos maiores. Por isso que nós nos sentimos cada vez mais sem tempo. E aí vem outros compromissos que nós vamos somando à vida e considerando que são importantes. E nós fazemos isso até com as crianças, impondo a elas uma rotina que, além da escola, inclui inúmeros cursos, inúmeras atividades. Sem discutir aqui se isso é correto ou não, é um fato. Todos nós estamos com o nosso tempo cada vez mais ocupado por inúmeras circunstâncias da vida, inúmeras situações. Talvez existam realmente pessoas que precisem trabalhar muito, precisem trabalhar 16 horas por dia por necessidade, enquanto que outros talvez não necessitassem. Então essa reflexão nos cabe sempre e chegarmos a uma conclusão. Será que realmente precisamos de tantas dessas atividades, de tantos desses compromissos, de tantas dessas imposições? Não há uma resposta padrão para essa pergunta, porque cada pessoa deverá pensar em suas necessidades reais, deverá pensar nas suas condições, se elas lhe permitem hoje, fazer uma opção que lhes dê mais tempo de vida, de qualidade de vida, mais tempo dedicado a si mesmo e à sua família. Porque o grande problema dessa grande ocupação que nós estamos hoje submetidos é que ela veio gradualmente nos tirando outros tempos que nós tínhamos que dedicar a funções muito importantes. Por exemplo, é muito comum as pessoas alegarem que elas não têm tempo de se dedicarem a uma atividade de natureza espiritual, religiosa, porque elas não têm tempo. Eu não posso colaborar no centro porque eu não tenho tempo. Eu trabalho a semana inteira, estudo, final de semana eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família, então eu não tenho tempo de ir tomar paz. Ou eu não tenho tempo de fazer o tratamento desobsessivo, porque eu nunca consigo encontrar tempo para isso. E passamos por outras situações. Existem pessoas, por exemplo, que vão progressivamente ocupando o seu tempo a ponto de não terem tempo de estar com seus filhos no processo de educação, de formação. E aí vem o questionamento. Adianta a gente trabalhar muito para oferecer muito materialmente para a família, enquanto que nós não estamos naqueles momentos necessários de vivência, de integração, de orientação, de compartilhar os nossos valores com os nossos? É aí que nós poderíamos ter talvez uma medida para saber o quanto nós podemos ocupar da nossa vida com esses inúmeros compromissos e obrigações que a sociedade, que as condições que nós temos nos impõem. A medida seria essa: o quanto nós estamos dedicando de tempo útil, válido, produtivo para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos pais. Porque da resposta é que nós vamos poder saber se o nosso tempo está dessa forma, como essa figura aqui, a gente sempre correndo contra o tempo, ou se nós estamos realmente aproveitando bem a nossa existência aqui terrena. Porque, como vimos pelo pensamento de Emmanuel, o nosso tempo aqui ele tem uma utilidade prática. Por que devemos nos preocupar em controlar o nosso tempo? Porque nós temos um período de permanência aqui na Terra. Nós já nascemos com prazo de validade determinado, né? Tem pessoas que até brincam com isso, né? Meu prazo de validade já acabou. Supostamente já teria que ter partido, não é bem assim. A não ser que nós cometamos abusos, mas nós vamos ficar aqui até o tempo que nós tivermos que ficar. E se estamos aqui é porque temos algo a realizar pela nossa evolução. Muitas pessoas, às vezes, quando chegam numa fase da vida, ficam pensando, por que ainda vou permanecer aqui encarnado? Eu já fiz tudo. Já estou vendo até meus netos tendo seus filhos. Para que estar aqui? Enquanto nós tivermos um vestígio de fluido vital, que é o que mantém o nosso corpo vivo, funcionando, em condições do espírito se ligar a ele, é porque nós temos uma tarefa a realizar no mundo. Então, desse tempo que nós estamos aqui, cabe-nos aproveitar o máximo as oportunidades, verificando o que nós podemos ou não fazer nesse tempo. Porque acreditem, milhares de espíritos estão hoje aguardando uma oportunidade de reencarnar e terem condições de vidas parecidas com as nossas, e outros, numerosos, desejando inclusive condições de vidas com mais desafios, mais problemas, porque eles entendem as necessidades evolutivas e as necessidades de aprendizado que eles têm. Então, a oportunidade da vida terrena, ela é muito importante para a evolução. Aproveitá-la é algo extremamente importante para a nossa felicidade, presente e futura. Porque será da compreensão real do que nos cabe realizar, é que nós conquistamos essa felicidade. O espírito que está realizando aquilo que lhe compete, ele sente interiormente a harmonia, a paz, o equilíbrio. Quer dizer que ele não tenha problemas, quer dizer que ele não tenha desafios, mas ele se sente seguro porque ele está dentro da ordem divina. Ele está dentro do conjunto das leis divinas porque ele está dentro do processo que lhe cabe vivenciar naquele momento. Quando nós estamos em dessintonia, em falta de harmonia com as leis divinas, nós não nos sentimos em paz, não nos sentimos tranquilizados. Podemos ter até a ilusão que as comodidades terrenas nos propiciam. Mas nós sempre sentimos aquele vazio, aquele algo que nos falta dentro de nós. Então, para que a gente possa até saber se nós estamos aproveitando bem o tempo, é verificar as expectativas que nós temos da vida, o quanto nos sentimos realizados. Não com as coisas materiais, que são todas muito importantes, necessárias, mas com aquelas realizações que dizemos que são as realizações do Espírito. São aquelas realizações que nós carregamos para a vida futura e que não vão ficar aqui na Terra e que vão passar para as mãos de outras pessoas. É aquilo que nós carregamos em nós. É isso que nos importa muito refletir quando nós pensamos no tema tempo. O que fazemos do tempo para a aquisição dos valores que nos compete perante a nossa condição de espíritos eternos, de espíritos em evolução. Ou se não somos eternos, porque tivemos um princípio, pelo menos de que somos espíritos imortais, e teremos uma longa jornada pela frente de inúmeras tarefas. Há pessoas que pensam assim, mas se eu sou um espírito que ainda tenho o infinito pela frente, então tudo bem, qualquer dia eu realizo aquilo. Mas o problema é nós não alcançarmos ainda a paz, a harmonia, a felicidade interiores que nós queremos. Porque é isso que gera sofrimento para nós. E a gente não ter encontrado o nosso caminho realmente, porque estamos perdidos em outros caminhos da vida. E aí nunca nos completamos, nunca nos sentimos em paz, nunca encontramos bem-estar. Esse é então o desafio para nós, e que vamos, nessa tarde, com as reflexões do Espírito Emmanuel, colhida em várias das suas obras, e poderíamos ter estendido essa pesquisa a inúmeros outros espíritos que se comunicaram por outros médiuns, e todos eles nos trazem importantes alertas sobre a questão do aproveitamento do tempo que nós temos de vida aqui. Então vamos começar com Emmanuel com essa reflexão. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Quando nós identificamos essas figuras tão expressivas na humanidade, que demonstram grandes valores, grandes virtudes, profundo conhecimento, aquela sabedoria interior, nós nos admiramos, nós ficamos assim perplexos e pensamos, como é possível a humanidade produzir um ser com tamanho desprendimento, ou uma mente tão brilhante que produz ideias fascinantes? Essas pessoas, elas tiveram a mesma origem que nós tivemos. Talvez sejam espíritos mais antigos do que nós. Mas o fato é que eles foram criados também simples e ignorantes. A diferença é que eles trilharam um caminho de aquisição dessa sabedoria e dessa santidade. E não é um caminho tão diferente, tão especial como o nosso. Em realidade, são espíritos que vivenciaram e vivenciam as mesmas lutas que nós vivenciamos. A diferença foi a forma como eles foram colhendo aprendizado nessas experiências. Por isso que é importante nós conhecermos essas grandes vidas, essas grandes almas, esses seres que se notabilizaram entre a humanidade, e observar como eles lidavam com as situações cotidianas, observar como eles se relacionavam com a vida. Em muitas ocasiões, a gente é levado a pensar que eles tiveram um instante de iluminação, que algo especial os tocou e despertou algo que eles não possuíam. Na verdade, isso que a história de vários desses personagens mostra, que eles foram tocados e despertados, em realidade foi algo apenas que desencadeou o que eles já traziam dentro de si. Algo que eles já carregavam de patrimônio, de conquista evolutiva ao longo de muitas vidas. E hoje, o que nós temos de oportunidade em nossa vida, as nossas horas, são momentos também de construção de santidade, de sabedoria. Mas como assim? A minha luta, a minha vida diária, cheia de problemas, cheia de desafios, cheia de pessoas complexas que eu tenho que me relacionar? Sim. Esses são os grandes instrumentos da vida que nos trazem muitas lições. Uma delas é não, nunca sermos como eles. Outra, que exercitemos a paciência. E por aí vai, depende da forma como nós vemos a pessoa difícil, o problema intrincado, a forma ali que nós temos de dificuldade depende da forma como nós lidamos com aquilo. Nós poderemos estar hoje construindo a santidade do amanhã. E a sabedoria também poderemos, à medida que exercitarmos cada vez mais a nossa forma de pensar e sairmos da forma sempre exclusiva que nós temos de analisar as situações. Que por uma questão de comodismo, nós somos sempre levados a reduzir o mundo, as pessoas e as situações, sempre aos nossos pontos de vista. E nós temos uma dificuldade imensa de exercitar outras formas de analisar a situação, encontrar outras explicações para os fatos. Também exercitar outros pontos de vista, refletir de maneira diferente, procurar entender as razões dos outros, também é um exercício de aquisição de sabedoria. Porque nós passamos a sair do nosso mundo fechado, restrito, limitado, para ver a vida com os olhos dos outros também, para dali tirar uma conclusão maior. Porque também não é conveniente que adotemos o ponto de vista de ninguém. O importante é que, ao confrontarmos diferentes formas de interpretar, de entender uma situação, a gente chegue a uma nova forma de compreendê-la. Não é apenas dar razão ao outro, é juntar a razão dele à nossa e descobrir algo novo. E isso é o que muitas vezes nos falta na vida, essa flexibilidade de passar a compreender as outras pessoas, porque elas estão ali limitadas pelos seus pontos de vista. Elas estão ali limitadas pela sua condição, a sua história. E isso nos inspira a termos por essas pessoas o quê? Compaixão, respeito, ainda que elas estejam muito erradas, equivocadas, segundo o nosso ponto de vista. Isso desenvolve em nós o quê? A santidade também. Porque à medida que somos capazes de não odiar o outro porque ele é diferente, porque pensa e age diferente, mas passamos a ter compaixão por ele, por entender que ele é limitado pelas suas ideias, pelo seu contexto social, cultural, nós já não precisamos mais odiar. Nós só podemos, naquele momento, nos compadecer, aceitá-lo. E nesse exercício nós encontramos também oportunidade de nos maravilharmos com inúmeras coisas boas que o ser humano produz, inúmeras pessoas de valor que nós encontramos no dia a dia. Hoje se condena tanto os jovens, né? Fala tanto de que estão tantos jovens perdidos, desequilibrados, mas nós temos hoje centenas de milhares de jovens que estão com a sua vida muito bem orientada, direcionada, muito bem focados em bons objetivos de vida. E até jovens que aparentemente deveriam, pelo modelo de explicação que dão, de que a miséria, a pobreza que faz gerar criminalidade, deveriam estar aí buscando todos os meios ilícitos. Mas quantos jovens hoje, esforçados, dedicados, aceitando trabalhos muitas vezes difíceis, existem? E reconhecer esse valor é importante para nós, porque nos dá esperança na humanidade. Quando nós criticamos determinadas figuras públicas e generalizamos, seria importante que conhecemos as raras e honrosas exceções de pessoas íntegras, honestas, fiéis aos seus compromissos e que atendem ali de forma íntegra às suas obrigações. Nós vamos descobrir então nesse exercício de sair dos nossos pontos de vista comuns, velhos, ultrapassados, formas de identificar inúmeras situações boas que o mundo nos oferece. Porque se nós formos seguir apenas os maus exemplos, apenas aquilo de ruim que existe na humanidade, realmente é desesperador. Nós temos que exercitar essa visão mais generosa para com o homem, reconhecendo que existem ali pessoas de grande valor, vivendo, e muitas vezes elas estão do nosso lado. Às vezes podemos ser nós também essas pessoas. Então não sermos tão críticos, tão exigentes com os outros. Isso é um exercício de aquisição de santidade. Porque aqueles que possuem elevação espiritual, o que eles fazem? Eles têm uma profunda compaixão pelos seres que são como eles, necessitados de amparo, de auxílio. E nós temos que exercer isso se um dia quisermos ser essas grandes almas. Queremos a sabedoria, podemos aprender a sabedoria desde já, adquirindo conhecimentos nobres, conhecimentos superiores, abrindo espaço em nossa vida para reflexões elevadas, para conhecer ideias que são positivas, ideias renovadoras. Nós somos bombardeados diariamente por muita notícia ruim, por muito falatório desnecessário, por muitas informações tristes, e não abrimos espaço mental para aquilo que existe de bom no mundo. E há, gente, há muita coisa boa. Olha só, com todos os problemas do nosso país, hoje nós podemos estar aqui livremente, exercitando a liberdade de consciência, em divulgar ideias, acolher essas ideias ou não, aceitar parte delas ou não, porque em doutrina espírita ninguém é obrigado a aceitar qualquer coisa. Deve ser tudo por algo interno que você vai adquirir na medida que você aceita ou não, entende ou não, porque não há imposições. Então, isso é algo maravilhoso quando nós pensamos que existem pessoas em algumas áreas do mundo que elas não podem nem para os seus familiares dizerem o que elas pensam, porque elas são passíveis de serem acusadas e podem ser levadas até uma pena de morte, porque mudam de convicção religiosa. Então nós temos uma bênção, liberdade de consciência. Nós podemos exercitar aqui as nossas crenças livremente. Então isso é algo de grande valor que nem sempre a gente reconhece, mas devemos ver uma bênção na vida isso. E se formos fazer um levantamento hoje aqui, nós temos muitas coisas boas em nossas vidas. Por isso que a gente não pode se contaminar por tantas informações ruins e negativas que nós somos bombardeados diariamente. Ver o lado bom da vida é desenvolver também a sabedoria. E Emmanuel nos chamou a atenção para a questão do tempo também nessa frase: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. A hora do homem mais pobre do mundo tem 60 minutos. A hora do homem mais rico do mundo também. O que eles fazem nesse tempo pode ser tão bom ou tão ruim, um como o outro. E aí alguém poderia pensar, mas como assim? Um homem muito rico, ele pode passar uma hora visitando o museu mais rico que a Terra tem, com as obras mais espetaculares, realmente. Mas o que faz diferença não é tanto você estar no lugar, é como você aproveita ele. Esse homem mais pobre do mundo, dedicado uma hora da sua vida a um trabalho de auxílio ao próximo, terá o mesmo valor que o do homem mais rico. Porque para Deus não existe isso. Esse deu mais, aquele deu menos. O que existe é como foi feito. Foi de coração? Foi de todo o seu amor, de toda a sua boa vontade? Tem o mesmo valor. Então o que importa efetivamente é o que nós fazemos do nosso tempo. Muitos pais pensam assim, né, ao refletir sobre a sua vida: eu não pude oferecer tudo para os meus filhos. Eu gostaria de ter oferecido a viagem tal, o estudo na escola tal. E essas experiências são importantes, são válidas, mas não são elas que são decisivas na felicidade de ninguém. É mais válido uma hora que se passe em harmonia, em paz com os seus filhos, transmitindo seus valores, transmitindo princípios superiores, educando-os realmente, do que muitas vezes ocupá-los de entretenimento, situações que nem sempre agregam nada ao espírito eterno, que nem sempre transforma aquele ser. Então isso nos leva a pensar que o que importa não é se a nossa viagem vai ser para uma volta ao mundo ou uma cidadezinha próxima. O que importa realmente é o quê? É como aquilo está sendo feito, como aquela experiência está sendo vivenciada. Porque o que importa realmente é como nós aproveitamos o tempo, mas não nas situações específicas, mas o que nós estamos sendo naquele momento. Por isso que nessa época de vida tão corrida, tão atribulada, nós vamos ter uma preocupação ainda maior de, quando estivermos com os nossos, realmente tornar aquele tempo o melhor possível. Há pais e mães que passam muitas horas longe dos seus filhos, ou casais que não se veem assim, às vezes só vão se ver no outro dia, ou passa-se 2 dias sem se ver, dependendo da profissão que um tenha, e quando se encontram, é só para atrito, confusão, para acusações. e não aproveitam aquele momento para realmente estarem juntos, aprenderem juntos, para se amarem, se ajudarem, colaborarem um com o outro. Isso nós devemos sempre refletir. O horário que nós passamos com a nossa família deve ser aproveitado sempre em harmonia. Ainda que tenhamos que agir de forma disciplinadora, orientadora, mas nós temos que criar esse momento de harmonia. Porque já que são tão escassos, vamos tentar aproveitá-los realmente. Filhos que têm pais, por exemplo, muito acusadores, não vem a hora de acabar o final de semana para retornar à escola. E por aí vai. Então nós temos que pensar que o tempo que nós temos é muito precioso nessa experiência de vida que nós temos. E que um dia nós temos julgado, sim, não por uma figura representando o tempo, mas a nossa própria consciência, que vai nos levar a pensar no quê? O tempo que nós perdemos e poderíamos ter realizado muito junto das pessoas e não fizemos. E ele nos traz, Emmanuel, ainda mais uma das suas reflexões. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Nós queremos coisas realmente sólidas, resultados concretos em nossa vida, demanda tempo, trabalho, dedicação. Há pessoas que levam uma vida inteira para conquistarem uma família bem estruturada, bem unida. E hoje nós percebemos muitas vezes as pessoas já iniciando uma família com aquele pensamento: ah, se não der certo, separa, vai cada um para o seu lado. Esquece que entrosamento, entendimento é uma construção ao longo do tempo. Então nós devemos sempre pensar isso, que aquilo que nós quisermos que seja realmente sólido em nossa vida necessitará desse investimento de tempo, de dedicação, de empenho, de realmente estarmos ali de cabeça, de corpo, de alma, integralmente naquele projeto. Porque aí sim nós conseguimos, com o tempo, observar essas realizações. E alguém pode dizer: mas eu fiz isso na minha vida e não deu certo. Meu marido, depois de 45 anos, resolveu se separar de mim. Pode acontecer isso. Mas o mais importante é que você fez aquilo que lhe competia. Porque no final das contas, tudo depende daquilo que nós fizemos. O outro muitas vezes se afastou, iludido por outras expectativas da vida, e ele terá o tempo do seu amadurecimento, da sua transformação. O importante é que nós saiamos dessa situação sem raiva, sem ressentimento, porque daí essa mágoa ou esse ressentimento anula o nosso esforço, porque ele tira de nós mesmos a sensação de termos cumprido a nossa parte. Então, quando as coisas não deram muito certo por causa do outro, nós não devemos nos culpar. Deixemos que a pessoa siga o seu destino e pensemos: a minha parte foi feita. Agora é um novo ciclo na minha vida que começa. Essa é uma forma positiva de vermos as situações em que vamos ao longo da vida sendo abandonados pelas pessoas. Porque nós somos naturalmente levados a inúmeras transformações das nossas relações. E é natural que as pessoas busquem outros caminhos. O que importa é que a gente não negue o que existiu de bom, não negue o que de bom nós fizemos. E que nos preparemos, porque novas oportunidades, novas realizações nos aguardam. E ele nos disse também: o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Teremos milhares de dias futuros, mas um dia como hoje não volta mais. Se não o aproveitarmos, se não fizermos dele algo realmente necessário a nós, é um tempo perdido. Podemos às vezes tirar um dia para descansar, é necessário, o nosso corpo pede. Podemos um dia tirar para o lazer, para o entretenimento, também é necessário. Mas até nessas situações nós precisamos aproveitar o bem. Vamos descansar, que descansemos realmente. Vamos nos divertir, que façamos isso de verdade. Há famílias que, por exemplo, programam um dia e estragam, porque com as confusões, os conflitos, não aproveitam aquele dia para refazimento. Então, que nós realmente, quando nos propusermos a usar o tempo para algo, que seja de forma produtiva, deixando de lado as nossas reclamações, as nossas acusações, as nossas lamentações, realmente o nosso dia poderia ter muitas outras coisas que nós desejamos e ainda não temos, mas as coisas que nós já possuímos e as seres que aguardam usufruí-las há muito tempo. Então valorizemos o que hoje nós temos. Emmanuel também nos disse assim: cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Talvez as provas mais desafiadoras da nossa vida ainda estejam por vir. Hoje a vida pode nos sorrir, nos dar facilidades. Isso significa o que para o espírito? Que se hoje a vida nos é favorável, nós temos que trabalhar intensamente para que estejamos no futuro bem fortalecidos, bem amparados, para que tenhamos o reflexo do bem que podemos realizar hoje, nos ajudando. Isso é algo que nós devemos pensar sempre. Se hoje a vida me sorri, não é para que eu apenas usufrua daquilo que é de bom na vida, mas para que eu estabeleça construções, criações, que no futuro serão a minha fortaleza nos problemas que eu vier a enfrentar. E aquilo que nos dará no futuro paz, harmonia, tranquilidade em meio às provas é o conhecimento espiritual que adquirimos hoje e o bem que nós fizemos. Porque nenhum bem se perde nessa contabilidade divina que rege a vida dos seres. Todo bem que nós produzimos, ele desencadeia o bem amanhã para nós. Então, que hoje a vida nos favoreça é o momento do trabalho, é o momento das conquistas, é o momento de renovação, é o momento de meditarmos mais sobre o sentido da vida, a importância de ampliarmos em nós essa capacidade de amar, de aceitar o próximo, porque no futuro enfrentaremos as nossas provas muito mais facilmente. Já devem ter ouvido falar de pessoas que passam por provas tão difíceis, mas com uma fé, uma coragem, uma resignação, uma força, e superam as provas. Foram espíritos que em épocas anteriores realizaram o bem, vivenciaram o bem, cultivaram a sua mente, pensamentos, sentimentos elevados. E hoje, para elas, ao enfrentar uma luta, não há revolta, não há inconformação, porque é aquisição prévia. Então, é isso que ele nos sugere com essa ideia, de que nós estamos passando o tempo e nos aproximando de nossas provas, e no amanhã nós poderemos necessitar da experiência que podemos adquirir hoje. Nossa hora avança, e quem disse que para o encarnado não tem o tempo? E eu vou pular todas essas frases aqui, e nós vamos para o nosso final aqui, e falar da parábola dos talentos. Quando Jesus contou que um senhor ia viajar, e deu aos seus servos, para um, 5 talentos, 5 moedas que tinham um determinado valor, para outro deu 2, e para o outro deu 1. E fez a sua longa viagem. Quando ele retornou, o que, que ele fez? Ele cobrou de volta. Onde estão os talentos que eu entreguei para vocês? O primeiro disse: Senhor, eu apliquei o seu dinheiro, está aqui, 10 moedas. O segundo falou: eu também, Senhor, estão aqui 4 moedas. O último falou: Senhor, eu tinha tanto medo da sua severidade que eu enterrei a sua moeda, toque ela de volta. E aí o Senhor disse: você foi um servo mau, porque se você sabia da minha severidade, por que, que você não usufruiu corretamente dessa oportunidade que eu te dei? Por que, que você não multiplicou esse talento? O que tinha 5 moedas e feito mais 5, ele ganhou essa moeda que o outro não soube aproveitar. Isso nos mostra o que, então, na vida? Que a parábola, ela representa todas as oportunidades que nós recebemos na vida. Os talentos, eles são isso, as concessões divinas para a nossa vida. E nos cabe ampliar, aumentar essas concessões, trabalhando por elas, para que elas se ampliem, para que elas se multipliquem. Nós não podemos esconder ou recolher só para nós as coisas que nós recebemos na vida. Aquele que enterrou a moeda é o símbolo da pessoa que não aproveitou a oportunidade. Ele teria ganho muito se ele tivesse ousado em investir aquela moeda, se ele tivesse multiplicado. Somos nós assim também. se nós multiplicarmos o nosso tempo realizando mais coisas ou de forma melhor, nós teremos resultados cada vez melhores em nossa vida. Nós não passaremos pelos constrangimentos de termos percebido que perdemos tempo, que perdemos oportunidades, que foi o que o servo de um talento experimentou. Foi alguém que teria que passar ainda por um aprendizado mais doloroso, porque não aproveitou a oportunidade daquele momento em sua vida. Todos nós temos uma oportunidade maravilhosa de vida. Não importa as provas que nós trazemos, não importa as dificuldades que nós enfrentamos, a nossa vida é extremamente abençoada. Nós temos tudo o que é necessário para a nossa felicidade individual. Se ainda não alcancemos, não nos sintamos frustrados. Peçamos a Deus a inspiração e Ele nos mostrará como alcançarmos. Mas o que importa realmente é a gente valorizar tudo o que faz parte da nossa vida hoje. Porque vai ser do valor, do aproveitamento disso, que nós poderemos multiplicar e tornar a nossa vida cada vez mais plena. Que Jesus nos abençoe a todos. Que a espiritualidade nos ajude a encontrar inspirações, ideias, para aproveitarmos melhor o nosso tempo aqui. Muito obrigado.